Salve, salve, visitantes do Gaveteiro. Está começando aqui o nosso primeiro Gave Estática, podcast do Gaveteiro. E para quem não me conhece, eu sou o Flyfish. Estou acompanhado aqui de ilustres desconhecidos. A Vivi. Oi. A Ike Frost. E aí, camarada. E o Fermento, é o Evilzinho, né? E aí, galera. Hoje a gente vai falar aqui sobre internet, as histórias da internet, coisas em geral. Mas focado no relacionamento da internet. Naquela coisa desgraçada chamada Orkut que as pessoas... Mas a origem de tudo, na verdade, eu acho que são chats, né? Inclusive, muita gente achava, quando começou, que a internet só servia pra chat, né? E pornografia. Não, mas no começo não tinha tanta pornografia. Não, isso é o que vocês... Internet foi criada pra pornografia. As pessoas aqui... Internet só servia pra essas coisas. Espalhavam outra coisa pra ser mais assim. Era a farsa, né? Eles lançaram uma coisa com essa máscara de chat, mas na verdade era só pra esconder a pornografia. É que nem aquela história do povo que compra Playboy pra ver as matérias. As entrevistas. Né? As piadinhas na última página. Já teve gente que me falou, não, pô, mas é... Piada do Playboy é a melhor piada que tem. Ah, Diego, é verdade. Piadas. Você já chegou a lê-las. É, são muito gozadas. São muito gozadas. Ah! Muito boa, muito boa. Essa foi dolorosa. Aqui, vamos continuar. Voltando ao chat, tudo começou com o chat. Mas segundo Pedro Bial, é chat, né? É chat. É chato, eu acho tão legal isso, pô. O cara, em vez de falar bate-papo, quer falar... É chato. Segundo o Pedro Bial, que se dane ele. Então, quem nunca entrou no chat, cara? Não, você mesmo entrou nesses dias. É, eu entrei pra pegar uma print. Gatinha underline MSN. Em um minuto, veio uns três caras chamar pra conversar. Cara, hoje em dia, voltando à pornografia, hoje... Voltando ao que interessa... Os chats estão relegados a... pedófilos e tarados, e né? E também é spam, né? Porque você entra no chat lá... Ah, não é? O spam está no chat, o spam está em todo lugar. E-mail. Ele tá aí, do seu lado, na sua casa. O spam está na alma de todo brasileiro. Todo brasileiro quer chegar e flodar alguma coisa numa página de chat. É do espírito, cara. É. Tu entra numa página qualquer aí, sei lá, da Rússia, os caras não fazem isso. Eu conheço 3 fóruns em que é proibido você fazer o cadastro se você colocar que a nacionalidade é brasileiro. Caraca. E é verdade. Você não pode colocar nacionalidade brasileira, que você não consegue. Caramba. Banir teu IP, não sei o que que faz. Rapaz, mas é um lance, é um lance bizarro mesmo. Você vai entrar num chat até daqueles de MMO, brasileiro só tá falando merda. Eu vi um vídeo de um cara que tava com webcam com a suposta menina que ele conheceu na internet. Putz, aí nisso, né, o cara falando lá, não dá pra ver direito o que ele tá falando, mas ele tá falando sacanagem, né? E isso, o cara tá filmando, né, a tela do computador. Os dois com webcam. E a suposta menina só tava filmando o pescoço pra baixo, assim, sabe? Cara, é... Com os peitões, assim, aí... E o cara falando lá, todo empolgado, daqui a pouco o cara estoura uma bexiga. Pô, não, mas você vê a decepção do cara, sabe? A menina ficou monoteta do nada. É, foi um câncer que explodiu. A internet meio que tirou a timidez de muita gente, né? Que não tem coragem de fazer na vida, faz na internet. Isso não é, né? Nem bem tirar a timidez, né? Mas deixar sem vergonha. Não, mesmo. Você vê pelo Orkut mesmo, né? Você vê do que tem perfil de gente estranha, que tem orgulho de fazer umas coisas. Gente, é melhor ser feio e se achar bonito do que achar bonito e ser feio. Não é verdade? Você falou o quê, cara? Finalmente. Qual foi a coerência disso? É, eu tô dizendo. Não tem coerência. Por exemplo, pare e pense. Ah, não, eu quero que você pare e pense na merda que você falou. Pense no contexto como um todo. Pense. Eu acho que a gente não vai chegar a lugar nenhum discutindo isso. Isso faz parte da gravação? Isso faz parte da pauta? Não, né? E o Orkut? As pessoas feias que tiram aquelas fotos, tipo, nessa eu tô gatinha, parece aquela coisa monstruosa. E viu o Photoshop. Pô, tu já viu lá, já viu a mulher que adoro que chupe meu sovaco e me chame de Lucia? Sabe? Que isso, cara? Eu nunca vi. Putz, isso. Cara, não, você é feliz. Eu cara. Já vi, porque já me passaram. Eu nunca camisa. É uma mulher com um sovaco mais peludo que o meu, cara. Que coisa bizonha. É uma típica francesa, aquela mulher. Caraca. Não, você tá de sacanagem. Não, é sério, é sério, é verdade. Não pode. Pô, nunca vi isso. Que coisa pior, pô. Não, uma coisa que incomoda, sabe, até começar a dar os problemas aí, que ultimamente eu já vi umas duas ou três fotos, essa mania que as pessoas têm de bater foto no espelho do banheiro. Ah, eu já sei do que você vai falar. E as pessoas esquecem que tem alguém atrás fazendo suas necessidades no vaso. E geralmente sai na foto. Uma de uma menina. É a menina de preto. Ela tirou lá e refletiu a vovó no seu banheiro, no seu momento de reflexão. Diz a lenda que é a mãe. Não é a mãe cagando? Seja, não importa quem é. O importante é que tem alguém ali. Não, e o pior, que parece que só era permitido os amigos dela ver o Orkut dela, pelo que diz a lenda também. Ou seja, você vê que amigo do Orkut não vale merda, né? Porque claro, quem vazou a foto foi um amigo dela. Ah, vale nada. Que nem aquelas lá, amiga, não sei o que, não sei o que lá, não aceita o depoimento. Ah, os depoimentos secretos. Alguém vai lá e ela vai e aceita e o pessoal tira a foto. E é geralmente uma coisa depravada. Não, cara, merece. Merece que isso se espalhe. Se tem coisas que a gente não fala nem por depoimento, a gente fala pelo telefone. Não, pelo telefone não, tem que falar pessoalmente em um lugar onde esteja distante da civilização. Então, alguém aqui tem um amigo que não é tão amigo assim? Ah, tem aquele. Aquele meu amigo lá de Maceió, velho. Ah. Fica me zoando pelas gravações. Rapaz, eu há pouco tempo atrás fiz uma limpeza geral no meu Orkut. Eu faço semanalmente. Eu tô pra fazer uma limpeza no meu também. Tem um monte de gente que eu nem sei. Por isso que eu sumi do seu Orkut, Vivi? Ah, eu entendo. Você vê lá, Orkut. 349 amigos. Quando tu precisa mesmo, tu conta com dois. Se muito, né? Isso todo mundo sabe que é verdade. Quando tu precisa de verdade, tu tem dois amigos. É, você sabe que comigo você não pode contar, eu né? Eu sei, tenho certeza disso. Aquele cara de Maceió safado lá. Não comentamos nem do ICQ. Nossa, cara, esse aqui é uma coisa que eu não uso mais. Ah, deixa eu comentar uma coisa do ICQ. Ele é pesado, faz um barulho chato e não vale a pena. Pô. Barulho não é chato, não, pô. Barulho era aquele barulho era uma maravilha. Aquele barulho é um clássico. É um clássico que vai ser. Vai estar toda hora nessa edição. Tenho certeza. Pô, esse aqui já foi legal, mas já foi esperado. Não, esse eu aqui não foi conheci superado, o mas... gente daqui com esse aqui, não. Eu até tentei ensinar, mas as pessoas não conseguiam entender, achavam que era muito difícil. Quando mostrava lá o código. Tinha que decorar aquele número. Pô, eu lembro até hoje. Eu lembro até hoje eu meu número. Até hoje o meu também. 1789-2021. Cara, é um número desgraçado de grande, cara, pra você adicionar os outros. É, aquilo é uma miséria, velho. Não vale o esforço. Foi ainda ter o IRC, né? Que antes disso aqui. Nossa, Mir. Não cheguei a usar o... Eu nunca usei esse. Eu usei. Eu nunca cheguei a usar também. Eu também não usei não, mas eu sei que é antes. Eu usei. Ai, gente, só eu usei. Por aí você tira, né? Um monólogo agora, né? Monólogo de Vivi sobre o IRC. Vamos lá, gente, silêncio. Estamos todos olhando pra o que você. Era o IRC, pra quem não sabe, né? Eu mesmo não sei. IRC era tipo uma... É, tipo um chat. Só que você entrava, tinha um programa específico. Normalmente você tinha lugares específicos pra entrar. Por exemplo, eu entrava numa sala que era de um pessoal de São José dos Campos. Os canais. Era tipo, cada canal era um lugar. Uma sabe? Sala. Até hoje tem. É, né? O pessoal underground. Não, ainda tem. O pessoal que mexe com dublagem de anime, eles eu já usam vi ele. Eu já vi o pessoal fazendo isso de... Que faz tradução de anime, coisa do tipo. Distribuindo pelo meio. É, o pessoal que faz. Distribui tudo por IRC, eles não distribuem na internet aberta. Não, é que na verdade eu não baixo anime mesmo. Eu baixo. A Vivi baixa e só baixa aquelas coisas das profundezas. Aqueles, né, que ninguém conhece. É. Pô, as coisas que. Não, as coisas que Vivi assiste é tipo, sei lá, o ursinho de asa conversando com uma figura estranha, sem forma. O que você assistiu desse Destroy, Diego, que eu baixei? Tem um outro lá da menina que usa as chiquinhas pra voar. Ah, é verdade. Tem outro desenho lá que ela assiste que começa com Malhação e termina Albergue. Nossa. Mas esse desenho é famoso, os Skull Days. Isso é tudo coisa então, do a Vi adora esses animes que fizeram muito sucesso na Macedônia. Lá no Vietnã. É, aqueles lá, nossa, bombaram. Mas eu nunca ouvi falar, vou ser sincero. Quer ver? Você conhece Basilisk, Aiken? Conheço, conheço. Viu? Foi? Aí, ó. Ah, eu não conheço, nunca foi apresentado pra mim. Então, vamos sair um pouquinho dos animes agora. Vamos voltar ao assunto principal. Uma coisa que eu acho que marcou também, não é tão velho assim, é o YouTube, né? Enquanto relacionamento... Então, não era isso que eu ia falar até, velho, que o YouTube é meio que responsável por estragar a vida de muita gente, não é? É verdade. O jardineiro é Jesus. E as árvores. Somos nós. Não, mas tem hora que dá um câmbio aqui. Um seriado, se eu não me engano, o Aiken conhece. Que é o Boston Legal. Ah, sim. Muito eu bom. Ele tem um episódio... Eles é uma firma de advogados, né? E eles... É Justiça Sem Limites no Brasil. E um dos advogados, ele é um travesti. Aí tem uma vez que filmaram ele vestido de mulher e colocaram no YouTube. Aí ele... A firma queria demitir ele porque ele tava fora da moral. Aí ele processou o YouTube. E ganhou. Teve até participação especial do dono do YouTube lá, do criador... Pô, a Cicarelli processou, não processou? Processou. E ganhou. Ganhou. Chegou a ser bloqueado durante muito tempo. É, eu sei que bloqueou, aqui. Mas já chegou em alguma indenização? Não. Esse foi o ganho dela. Bloquearam o vídeo. Ah, mas pra quem foi esperto, viu? Ela não pediu indenização. Por isso que ela ganhou, porque se ela pedisse, iam falar, cala a boca, sua escrota. Cara, o YouTube é realmente a desgraça. E a mulher do sanduíche. Ah, mas isso aí eu assisti ao vivo. Isso. A Ruth Lemos eu assisti ao vivo. No jornal hoje. É, não é bem culpa do YouTube. Não, mas aí que tá, pô. Mas o que é que ele faz? Se tem um furo na sua roupa, o YouTube faz o quê? Ele puxa pra fazer um rasgão, sabe? Ele meio que maximaliza. Adoro essa analogia. Parabéns, muito bom. Nossa. Ele puxa pra fazer um rasgão. É para os idiotas que estiverem escutando entender, né, o que eu quero falar. Ele aumenta. Mas ele, na verdade, não aumenta, ele só mostra o que foi aconteceu. Um lance que aconteceu meio-dia em rede nacional, no canal mais assistido do país, né, cara? Acho que é uma coisa que o YouTube não teve muita culpa, né? Mas, na verdade, o YouTube não deixa as pessoas esquecerem. As pessoas esquecem, não é o YouTube. O YouTube tá lá. O vídeo para o esquecimento. Alguém vai lá, nossa, lembra daquele vídeo lá? Até um sanduíche, isso. Aí passa para todo mundo nos contatos do MSN. Aí todo mundo, esse é clássico. Até ha, um sanduíche, isso. Pronto, não é culpa do YouTube. Agora a Ruth Lemos, ela até foi humilhada e tudo, mas até que se deu bem. Ela fez um comercial depois. É, mas ela levou na boa. É, que ela levou na boa, então. Aí que tá, né? A Sônia. Fala, Sônia. Que Sônia? Nunca viram Fala Sônia? A do YouTube. Drabo. Nossa, ela fica dando entrevista na televisão. É, tem a Gaga de Lelos. Ah, eu vi isso hoje. É. Mas ela também ficou muito famosa e realmente finalmente colocaram lá a cobertura no ponto. YouTube pode ser meio problemático assim, mas ajuda bastante também. Bom, ele ajuda principalmente os donos deles, né, que ganharam... Nunca ouvi falar que o cara do vídeo do Truco Valé do Toba ficou famoso. É, esse não se deu bem. Ah, tem aquele cara lá que deu entrevista na MTV e tudo, que ficou famoso por causa do YouTube. Ele fez até um Nerdcast, Guilherme Zayden. Ah, o Zayden lá. É, ele deu entrevista na MTV e tudo. Quem é esse? Da entrevista não quer dizer que se deu bem, né? Ah, mas ele, tipo, ficou famoso por alguns minutos, entendeu? Ele apareceu na MTV. Quem é esse? Ele é um... Guilherme Zayden. É aquele que faz o emo, ele sabe? Ele fez uma série de vídeo chamado Diário de um Emo. É uma coisa escrota. Sério, assim. Eu não conheço mesmo. E as correntes, cara? Tipo, mande esta corrente para tantas pessoas. Mas que existem desde o corrente que tem é o chamado, né? O chamado, não tinha corrente. Tinha que mostrar a fita. Não, você tinha que fazer uma cópia da fita. É, você tinha que fazer uma cópia da fita para não morrer. Devia ser assim, né? As correntes. Mas tem gente que acredita nisso. Corrente, né? Todo mundo é muito criativo, né? Correntes que você recebe. Primeira linha, não leia. Pronto, brasileiro vai lá e lê o bagulho. Aí tá lá. Oi, meu nome é Samara, Tamara, alguma coisa que termina com Ara, que é pra pessoa lembrar do filme. Eu estava andando de bicicleta, a pé, voltando da escola, fazendo alguma coisa, quando de repente eu me perdi, fui assaltada, não sei o que, fui sequestrada, é sempre alguma coisa assim. Termina com a menina morta ou presa no arame farpado e dizendo que ela volta e vai te matar em 5 dias ou matar a sua família. se você não passar isso para pelo menos 17 contatos no seu... Tem várias. Tem desde as mais trágicas até as cômicas. Eu já morri umas 3 vezes por corrente. Eu também, cara. Eu acho que eu... Nossa. Eu já também. Será que a gente, na verdade, tá... Cara, eu já li uma versão dessa da Ara qualquer, que eu chorei de tanto rir. Eu tô tentando achar ela aqui agora. Esse monte de papéis aí, tu não vai achar nunca. Pois é, eu trouxe tudo na pastinha meio organizada, mas sabe como é que é. Pastinha? O que é isso? O negócio é do tamanho de um arquivo da prefeitura? O negócio tem 3 andares aí, pastinha. Eu trouxe o próprio gaveteiro dele, tá vendo? Ah, tem que fazer jus ao nome. É, inclusive tinha uma lá da menina que ela vinha durante a noite, não sei se tinha um horário certo, você acordava e ela tava do lado da sua cama, com a faca na mão, sabe? Pô, eu lembro que eu tava solteiro na época, né? Ela disse, pô, ai, que horrível! Pô, já era, não vou mandar pra ninguém! Pior se ela for feia pra caralho! Bate na mão dela, pega a faca e fala, agora a situação mudou. Se você vem com a faca, eu já vou com o chicote, né? Nossa! Vem por aí. Ai, que horrível. Tinha aquela dos pagodeiros que eu realmente ri muito quando eu ouvi da primeira vez. Alguém tem ainda essa daí? Tem na pastinha aí? Rapaz. É que ainda tá procurando. Tá difícil. Eu não sei se eu sei qual é essa. É uma que se você mandar pra não sei quantas pessoas, aí não sei quantos pagodeiros morrem. Morre o Belo. Ah, manda pra vi, não sei quantas, morre o Revelação. Essa, manda essa pra mesmo. Não sei quantas pessoas, morre o Bonde do Tigrão. O... Ah, eu já vi essa. Não sei essa é muito boa, cara. É, nossa, é muito boa. E os blogs? É o jornal do futuro, né? Não, o blog deu oportunidade de as pessoas que não são ninguém, né? Mostrar... Poxa, eu não gostei desse... Essas pessoas que não são ninguém. Lembra que tu falar isso? Lembra que a gente tem um blog. Não, então, eu não sei como acabar a frase ainda. Então lembra também que isso aqui que a gente tá gravando é pra um blog. Então, essas pessoas que não são ninguém, meu filho. Pô, mas eu não falo pra ninguém que eu tenho um blog. Eu falo que eu tenho um site. Eu acho tão... É tão mais bonito, né, cara? Não é tão mais chique. A internet é meio que a Matrix, né? Começou. Mais comparações me elaborando. O rasgão. O rasgão. Flyfish, o homem comparação. Deixa eu aí com minhas analogias. Vamos ver esse comentário. Não, pô, mas é sério, né? Não, que com a internet você faz meio que... Se eu falar isso, vocês vão me chamar de emo, mas é tipo, faz o seu outro eu, né? Você faz assim aquela... Franja. Aquela coisa toda que aquela você coisa toda. Fazer, seu emo. Que você não pode fazer. A verdade é que na internet você pode ser quem você quiser. Na internet você pode ser quem você quiser, desde que não seja pego pela Polícia Federal. Ah, né? Pois é. Vamos dar um final pra essa bodega logo e fechar. Não, porque na verdade a gente não chegou nem a MSN. Então fale, menino. Você está livre. Aqui você pode falar o que você quiser. Ah, mas eu não sei o que falar. Não desafine, não. Pode falar. Mas eu não sei. Sei lá, vou falar o quê? Que os emoticons são legais. Não. Uau. Falar que os winks são infernais. Também. E no começo da MSN, quando começou aquele negócio de webcam, as pessoas iam falar com você, a primeira coisa que ia perguntar, e aí? Pô, isso as pessoas vinham pra perguntar depois que pegaram seu MSN numa sala de chat. Se você colocar gatinha menor de idade com can, então... Caramba, aí não, aí até o moderador da página vai falar contigo. Até o spam vai falar com você, né, cara? Até o spam, pera aí, que história é essa? Spam chegando, como é que agora é? Agora eu vou perder minha preferência toda, vai todo mundo falar com ele? Na internet todo mundo é alta, loira, do olho verde, ou azul, gostosa. Claro. Peituda, bunduda. Como é que é? Frente e verso sem frescura. Frente e verso sem frescura, tem no jornal daqui. Nossa. Acompanhantes. Aí Nossa. Tem lá, Sabrina, morena, gostosa, só para o seu prazer, frente e verso sem frescura. Aí meu telefone da pessoa. Caraca. Como é que era aquele que eu passei pra vocês aquela vez? É café da manhã? Eu não lembro pão desse. Pão da chapa? Qual que era? Eu não há muito desse. Tempo que eu coloquei. Eu lembro você falando. Café desse. Da manhã, Fabiana não sei o que, loira, perfeita. Toda perfeita, né? Gostou? Nada. Nenhuma coloca. Não, ninguém, eu nunca vi ninguém escrevendo assim, parece o dragão do São Jorge, por exemplo. Tá vendo? Ele não pode nem falar de internet que já puxa pra pornografia, tá vendo? Internet é pornografia, cara. Não, mas a gente já começou o programa falando de pornografia e vamos terminar na pornografia. Claro. Quando a pessoa terminar de ouvir o podcast, vai pro site pornô. Do pó veio ao pó voltará. O caso é pornografia. Pois é, né? Pornografia! Não, muito bom essa. Muito boa. Inclusive, aguarde aí, ó. Próxima semana tá saindo aí a análise dos filminhos. Análise especial. Eu tô falando, vai ter a versão Triple X do site. É, Triple X e não pense em Vin Diesel, né? É. Chega, né, gente? Chega, tá satisfeito não, agora. A gente não tem que se despedir das pessoas? Ou é só. Tchau. Tchau, foi boa, hein, Vi? Tchau. Desliga essa merda. Vamos embora. É, pô, tem que falar um e-mail. É, tem que falar nosso e-mail. Tá. Quem quiser comentar alguma coisa, dar sugestões, elogios, críticas, qualquer coisa. Sugestões de sites pornográficos. Não só sobre o podcast, mas o blog como um todo. É, mande para. E agora, qual é o e-mail mesmo? gaveteiro@gmail.com Estaremos... Tem certeza que é gaveteiro e não o gaveteiro? Certeza. Não, não, não, peraí, não é nenhum nem outro. E... é engavetados@gmail.com Gente, perdoa, é nosso primeiro programa. Ó, ignora o que a gente tá falando, a gente vai botar lá um e-mail no, na postagem, acho mais confiável você copiar da postagem, que aí não, não tem não, problema. Não, pode confiar em mim, é xxxgaveta. Vou agora mesmo fazer xxxgavete. Então, fique aí tá. Com nossos... Stop. Tá bom, stop, né? Fique aí com os nossos e-mails, desculpa. Os e-mails? Não vai ter e-mail ah, nessa. Mas ah, mas... erro de gravação, eu nem falei e-mail. Ah, pegadinha do malandro. Nossa. Seu primeiro. Pegadinha do malandro. Deram uma pegadinha do malandro, então. Então, falou, já. Tchau para todos. Parece que o Eken tá segurando o secador de cabelo toda vez que ele vai falar. É, tu não escutou, não? Não, eu não baixei a demonstração. É, tá no blog, gigante. É que tem muita postagem no blog. Eu venho em casa pra duas coisas. Dormir e comer. E gravar RNCT. RNCT não. Não. Isso aí. Eu venho pro gaveteiro. Pra isso que a gente grava. Gavetática ou... Pra isso, é. Fala gavetástico. Pro gaveta em foco. Gaveta em foco. Que isso, cara? Que isso tá batendo? Gente, vamos. Se contenham-se. Contenham-se! Tô falando esse cara inventa a palavra. Nossa, ele vai escrever um dicionário próprio. Por favor, hein? Se contenham-se. Ah! Escudez começa como se fosse malhação. Escudez não é um nome muito legal, caraca, né? Caraca. Gente, você está me ofendendo com suas piadinhas, Rui. Ah! É, na verdade... tudo que eu quero é sair com as filhas. Não, não, eu não falei. Não. Pare. Vamos lá. A dicção dele que tá falhando um pouquinho. Será que eu tô com a língua presa? Pode ver que tá suando. Quando tá suando assim. E o Aiken tá gritando lá no fundo da sala. Foi pegar um copo de água lá no bebedouro e fica gritando pra. É, que chega mais perto aí. Só pra não perder a conversa, né? Desculpa. Tô com sede, pô. Alguém quer um gole agora? Eu tô com minha garrafa. Ah, dá um pouquinho aqui. Ah, obrigado. É que eu queria provar do seu. Eita! que é isso, rapaz? Tá vendo, Ike? Tá vendo, Ike? Você tenta ser amigo, aqui, olha aí. Tchau, tô indo embora. Dá licença. Ah! Mas não, pronto. Você acabou de estragar toda a brincadeira. Não quero mais brincar. Não colou. Não colou. Não colou porque... Porque não. Porque não é. Agora vamos voltar ao assunto principal. Por que? Você está vulnerável agora? Estou. Esse é um momento que qualquer coisa vai ser muito efetiva contra mim. It's very effective. Então, por favor. Quer um abraço? É uma mulher frágil. Um abraço mesmo. Não! Eu sou vulnerável a abraços. Verdade. Sai daqui. Sai. Você tá louco, rapaz? Não, me abraço. Ah! Sai daqui e vamos direto pra churrascaria, então, né? Oh, claro. Direto pro porco no rolete. Com certeza. Avio, fly, pago. É, eu fiquei sabendo que eles são as pessoas do dinheiro. Ah, tamo cheio. É o pessoal que tá comandando o caixa 2 do gaveteiro aí, que eu tô sabendo que tá entrando dinheiro e eu não vi nem a cor. Pois é, né? Não tá nem entrando visitante, mas dinheiro a gente tem de monte. Porque você sabe, né? Você é como eu. E eu como você. Ah! Ah! Essas são trocadilhas. Só faltou aquela, né? A gente precisa de 2000. Mil, mil, mil, então, e aí? Caraca, velho. Hoje vocês estão se superando. Pelo amor de Deus. Haja bateria. Chama!